me avisado que teria outras pessoas aqui neste estúdio. Os chakras não estão alinhados de la devida forma e por isso eu não consegui prever a chegada desta figura, deste galinácio travestido de um vidente. Você não está prevendo nada, pelo visto, se não prever sobre a própria vida, o próprio emprego. El emprego no consegue prever sobre los otros. Lo que sucede es que mis hermanos de luz, agua mineral y gas de cocina tuvieron una pausa y fueron hasta el banheiro para beber una agua y lavar el rostro. Pero lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Yo voy a llamar el intervalo comercial, vamos a una pausa comercial y dentro en poco, después que yo voy no RH y pregunto qué zombaría es esa con la persona de Juan de Méndez, traer otro vidente que yo no sé quién es, un tal de Fran Gurú, para hacer las tradicionales previsiones de fin de año. Después de todo eso resolvido, yo volveré aquí y haré mis tradicionales previsiones con mi bola de cristal y con la ayuda de los hermanos de luz, agua mineral y gas de cocina. Ustedes no pierden. Estoy previendo que usted va a pasar mucho currículo ano que viene, que va a perder espacio aquí. Usted me quetrefe, no consegue prever nada. Ustedes no pierden por esperar. Hasta daqui a pouco. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. O pior programa do rádio está de volta. Bodega do Maguila. Já chegou o Franguru, veio para falar. Seu futuro e o passado, ele preverá. Senhoras e senhores. Ya llegó el gran Franguru para ustedes todos tienen previsiones para el gran año de 2025, el año que usted va a se transformar en una nueva cosa. Tome cuidado, ¿eh? ¡Ey! Este es mi espacio, el espacio de Juan de Méndez, mi viñeta. Mi viñeta tocó antes de usted entrar aquí, usted invadir este programa. Yo estoy llamando al Estado Democrático de Derecho para reaver mi programa. ¿Qué historia es esa? Afuera de mi estudio. Yo pagué $2.50 pelo horario. Então, eu vou fazer as previsões. Quero você ou não. Você vai fazer previsões? Pois, muito bem. Eu lhe lançarei desafios. E você terá que prever tudo o que eu falar. E depois, eu consultarei a minha bola de cristal para ver se nossos chakras estão alinhados. Se nossas previsões estão batendo ou não. Aceita o desafio? Eu não sou topógrafo para alinhar chakra, mas eu aceito o desafio. Al gran Tanguru que sabe todo. Vamos ver se sabe mismo. Yo quiero preguntar lo siguiente. Usted, el gran Franguru, ¿sabería decir si la inflación en este año vindouro de 2025 va a bajar o va a subir como el leche que fierve en una panela? Oye, una cosa que digo, que las cuestiones de salud tienen que ser mucho bien atentas. Muito atentas. Essa coisa de inflamação é muito séria. Pode deixar a pessoa muito doente, muito doente. Mas por que querem saber de inflamação? Não é inflamação, é inflação. Inflação monetária. Inflação monetária. Lo dinheiro. Sim. Lo dinheiro em 2025. Você que tem dinheiro na poupança, pode ter certeza que na poupança você vai levar muito mais. Porque a inflação tende a subir e subir e subir, como muitas coisas que já não funcionam no seu marido, viu? Ai, meu Deus. Muito bem. Eu estou vendo aqui minha bola de cristal e de fato procede. A inflação vai subir cada vez mais, pero el gran Franguru. Quiero preguntar a usted si usted sabe quién será el campeón brasileño de fútbol en el año 2025. Ahora yo quiero ver. Yo garanto que el gran campeón de 2025 será ninguém más, ninguém menos de que el gran Fluminense. Yo discordo. Yo discordo. Porque según mi bola de cristal, el campeón brasileño de 2025 será el Mirassol. Mirassol será el próximo campeón brasileño, tengo dicho. Usted no entiende nada de la pelota ni la pelota de cristal, pelo visto. Si Mirassol fue campeón brasileño, Yo lo juro que el próximo año yo vuelto aquí y presento el programa pelado. Ay, mi Dios, ainda bien que el radio no tiene imágenes. Porque ustedes serán culpados de ver este negocio grotesco que yo estoy viendo aquí en la frente. Un frango, un literal frango de tierno. Él está de tierno, fraque. ¿Usted puede hacer la audiodescripción de lo que ven? Falando que la gran gramatura del gran franguru. Yo no soy el gran franguru a toa. Mi Dios, este es un programa que pasa en horario noble, usted sabe. Pero la próxima pregunta que yo quiero hacer a usted, que inclusive es un pedido del presentador del dueño de horario, de Ian José Silva. Él quiere saber si finalmente conseguirá salir de la seca, si va a conseguir una namorada, si va a conseguir tirar o bebé en el año 2025. Ahora yo quiero ver. Le puede perder las esperanzas, pero yo estoy viendo negocio aquí. Estoy viendo, estoy aquí mentalizando, pero hay una posibilidad. Yo veo que él puede salir de la seca si él abrir más la mente. Existe un nombre que nos tenemos que decir a él. Se llama Paulão. El Paulão puede ser que sea la salvación de la labora, pero rapaz, que porra é essa aí? Que negócio é isso aí? Cá fora, cá fora, cá fora. Que negócio é isso aí, rapaz? Juan, eu aceitei o dinheiro dessa figura aqui, porque eu pensava que ele ia pagar mais que você, mas eu tô vendo bem aqui que esse cara está me detratando no ar. Eu exijo uma retratação. Uma retratação? Ora, mais. Podemos retratar depois que você marrucar com o Paulão, aí nós retratamos. Mira, Ian, não é seu horário ainda, vuelve para fora do estúdio, depois você se acerta, muito bem. Pelo menos você, sua previsão está batendo com a minha, realmente não vai dar certo ele conseguir alguma pessoa em 2025. Pero agora, como o nosso tempo já é curto, eu quero perguntar se você ainda tem alguma previsão aí, alguma carta en la manga, ya que usted es el chabichón de ahí, lo gran franguru. Yo, gran franguru, tiene varias cartas en la manga. Tengo carta de habilitación, tengo carta de crédito, hasta carta promisoria. Pero yo tengo una carta especial para usted, Mr. Lementes. ¿Para mí? Para usted. El gran año de 2025 será fructífero a Juan Lementes. ¡Oh, mira! Muy fructífero. Terás sucesos, muy sucesos fructíferos. Irás conseguir jacas, mamons, maçanas, irás conseguir bananas, muy frutífero 2025, una buena salud y con certeza muchos sucesos en las ondas de frecuencia modulada. Así yo espero, y aquí en mi bola de cristal también estoy viendo un gran futuro para Franguru, un futuro que se cocina a 180 grados por 45 minutos dentro de un forno. No, ¿qué es esto? Yo no puedo, yo no me puedo. Puede sí. Nuestro tiempo ya acabó, nuestro tiempo ya terminó, ya estoramos el horario. Yo quiero desear a todos ustedes buenas fiestas, un excelente año de 2025. Y lémbrese, recuérdese, si usted tiene cualquier problema, venga hasta mí y yo resolveré. Porque Juan Lementes no promete, él cumple. Y no este tal de Franguru que invadió aquí mi espacio, yo entraré con un pedido en los sindicatos de los videntes para cazar su licencia. No pasa eso. Yo soy apenas un trabajador que ni usted. Yo estoy viendo ahí, pero despídase, porque yo estoy muy boinzinho hoy. Debe ser lo bueno espíritu de Natal, va lá. En lo espíritu de Natal, yo digo a toda la audiencia do señor Ian José, do señor magnífico Lementes. Confíe en la boa sorte para 2025. Un feliz Navidad, unas buenas fiestas, y cuando tomares aquella en el día 25, erga su taza para propia felicidad. Juan Lementes, com ele e seus problemas têm solução. Bodega do Maguila, oba! Tá aí, você ouviu Juan Lementes, o adivinho peruano, e eu não me responsabilizo por essa confusão aí, tá? Podemos até, quem sabe, alocar outro horário pro Franguru, mas isso aí a gente vai definir em 2025, tá bom? Vamos agora de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! É, rapaz, manda um abraço às mais de 250 rádios que transmitem o nosso programa em todo o país. Não tem nem como a gente mencionar nenhuma hoje, porque nosso tempo estourou, mas eu quero desejar aí a todos os locutores, coordenadores, proprietários também das rádios que transmitem, tiveram a coragem de transmitir a gente nesse ano de 2024. Um Feliz Natal, que vocês possam passar muito bem essa data com suas famílias em paz e com saúde. E vamos agora ouvir os áudios que estão chegando pelo 89999927022. É nossa amiguinha Cícera, participando direto de Matriz do Camaragibe, em Alagoas. Fala, Cícera. Bom dia, Maguila. Bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87.9. Bom dia, boa tarde, boa noite. Maguila, eu quero ouvir a música do Jessé, Vou à Minha Liberdade. Ah, essa é linda. Ofereço para todos os ouvintes da Camaragibe FM 87.9. Ofereço também para você, Maguila. Deus abençoe o seu programa. Um ótimo final de semana abençoado para todos. E um Feliz Natal também abençoado para todos. E um próspero ano novo que já está se aproximando. Sou eu, a Cícera da Rua Belém Brasília, de Matriz de Camaragibe, Alagoas. Valeu, minha querida. Amém, amém, amém. Para todos nós, viu? Um abraço para você e para todo mundo aí da Camaragibe FM, que sempre esteve com a gente desde lá, os primórdios, desde 2021, transmitindo a nossa bodega velha de guerra. Temos a mensagem aqui também do nosso amigo Douglas Pescador, lá de Dourados MS, escutando a gente pelas Gideões do Canaã FM. Fala, Douglas. Fala, Maguila. Beleza? Aqui é o Douglas Pescador de Dourados MS, youtuber de pescaria. Beleza, Maguila? Toca uma música aí de pescaria, oferecendo para todos pescador de Dourados MS aí. Foi a primeira vez que eu tô ouvindo a rádio. Olha. E já tô gostando demais. Ah, show de Tamo bola. Tamo junto, Deus no comando, vamos que vamos. Valeu, meu querido, um abraço pra você, abraço Giovanni também, toda a equipe aí da Gideões do Canaã FM. Vou atender seu pedido, vou tocar aquela do Daniel, Vida de Pescador. E você participe também, 89999927022. Canta, Jessé. Gente, sonha acordado. Voa, coração esvoaçante, feito um pássaro gigante contra os ventos do pecado. Boa nas manhãs. Natal, é Natal. Peraí. Bora fazer algo diferente? Põe juízo na cachola que esse ano vai ser. Epa! Haja sempre com razão e não atrase sua pensão. A você Feliz Natal e um ano novo bem legal. A você Feliz Natal e um ano novo bem legal. Um ano bom, bom. Hoje a festa é sua. Um ano bom, bom. Hoje a festa é nossa. Um ano bom, bom. Com essa bugueira. Um bom, bom. Não há quem não possa. Alegria, paz, saúde e muito juízo na cabeça é o que desejamos a você. Feliz 2025! O Mega do Maguila. E como é dura essa vida de pescador. Vou fazer o meu lanchinho na beira do rio só pra mim pescar. Pra fugir do barulhão da cidade grande pra não estressar. Lá eu fico amoitado, jogo um farelinho pra selar o poço. Até esqueço que no banco eu tô atolado até o pescoço. Ai, como é difícil a vida do pescador. De noite enrosca um anzol na gaiada da tapoca. De dia ele queima no sol, dando banho na minhoca. Levanto de madrugada, pego a minha enxada e começo a cavar. Mas é pra arrancar minhoca, pra fisgar uns bagos e pra nós almoçar. Depois tanco umas mandiocas e jogo na água que é pra estragar. Pra cevar peixe graúdo, eu faço de tudo pra não trabalhar. Ai, como é difícil a vida do pescador. De noite ele enrosca o anzol na gaiada da taboca. De dia ele queima no sol, dando banho na minhoca. Vou chamar o Anicião, um caboclo bom pra tarrafiar. Ele dá uma tarrafiada que precisa quatro pra poder puxar. Dia desses lá no corvo, ele abinchou a sua tarrafinha. Pegou cinco giripoca, uma onça farda e 18 galinhas. Ai, como é difícil a vida do pescador. De noite ele enrosca o anzol na gaiada da taboca. De dia ele queima no sol, dando banho na minhoca. Tudo aqui no meu ranchinho é bem simplesinho, vou falar pra vocês. É um farturão danado, nós pega dourado e solta outra vez. A peixeia é uma miúda, mas tem uma vara que é pra comparar. Se não der um metro e meio, nós sorta o bichinho pra eles melhorar. Ai, como é difícil a vida do pescador. De noite ele enrosca um anzol na gaiada da taboca. De dia ele queima no sol, dando banho na minhoca. Quando vai escurecendo, nós volta pro rancho, é hora de jantar. Um arroz com cambuquira, um franguinho caipira, que é pra variar. Depois nós ferra no truco, joga umas partidas que é pra relaxar. Aí nós vai dormir tranquilo pra no outro dia nós voltar a pescar. Ai, como é difícil a vida do pescador. De noite ele enrosca um anzol na gaiada da taboca. De dia ele queima no sol, dando banho na minhoca. Daniel, vida de pescador, pedido do nosso ouvinte Douglas, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. Antes eu toquei Jessé, Voa Liberdade, pedido da Cícera de Alagoas. Meus amigos, agora é hora de intervalo, é o tempo da gente garantir o leite dos nossos futuros filhinhos. E daqui a pouco eu volto trazendo os costumes de Natal pelo mundo afora, trazendo também mais músicas, claro, mais pedidos que vão chegando pelo nosso Bodega Zap. E ainda hoje tem o sorteio da palavra-chave premiada, valendo um Pix de R$50, hein? Então não sai de sintonia, é só dois minutinhos e já que eu tô de volta. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. O pior programa do rádio está de volta. Bodega do Maguila. Ei! Estamos de volta aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, para 26 estados também, Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos e Bélgica ligados na gente. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. É, pessoal, fim de ano chegando, é hora da gente fazer aquele balanço, né? É, balança, Brasil, balança, pelo amor de Deus, pro bichão. Abraço, Geraldo Luiz, não faz a mínima ideia da nossa existência, mas enfim. Vamos agora de mais abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Rapaz, eu quero mandar um abraço aqui a todos que estiveram conosco lá no nosso Instagram, @bodegadomaguila, BudegadoMaguila. E um abraço também a nossa ouvinte Neuma, lá de Frei Miguelinho, no estado de Pernambuco. Mandou mensagem semana passada participando aqui da nossa palavra-chave premiada. Já tá concorrendo, vai ter o sorteio daqui a pouco. Mas eu prometi e vou falar de como o mundo celebra o Natal. Porque nós temos a imagem do Natal, é a nossa imagem aqui do Brasil, né? Que é comer ceia, é passar o tempo com a família, é beber refrigerante espocabucho, é arroz com passa. Lá nos Estados Unidos, o Natal é sempre associado à neve, né? E ao Papai Noel, ao bichinho da Coca-Cola e afins. Mas nem todos os países comemoram o Natal da mesma forma. Tem algumas particularidades que eu vou falar aqui pra vocês. Por exemplo, você sabia que na Austrália o Natal se comemora com um churrasco? Olha aí, não é tão diferente aqui do Brasil não, né? Só que aí eles vão fazer um churrasco, depois vão à praia. E lá na Austrália, o Papai Noel é conhecido como Father Christmas. Olha o inglês do Duolingo em dia, né? O Pai Natal. E ele, em vez de aparecer de trenó, ele aparece em cima de uma prancha de surf. Olha só que maravilha, é assim que se comemora o Natal lá na Austrália. Agora olha só como é que o pessoal comemora no Japão, porque o Japão é um país de maioria shintoísta, ou seja, não existe gente católica lá, se existe é muito pouco e ainda são perseguidos. Mas o Natal por lá, como data comercial, é um sucesso estrondoso, especialmente graças a uma empresa que vende frango frito. E aí os japoneses adquiriram o hábito de todo dia 25 de dezembro comprar um balde de frango frito para comer. Virou tradição nacional do 25 de dezembro, em vez de ser o Natal lá no Japão, é o dia de comer frango frito. Eu não julgo, porque eu gosto muito de frango frito, eu comeria também tranquilamente, não só no Natal, como em qualquer dia. Mas enfim, lá no México, na cidade de Oaxaca, existe um evento tradicional onde essa cidade abriga uma exposição de esculturas feitas de rabanete. Presépios feitos de rabanete, bonecos de Natal feitos de rabanete, tudo esculpido como se fosse rabanete. Olha só que bacana, né? Deve dar um trabalho, mas deve ser legal de assistir. Agora lá na África, como é que se comemora o Natal? Vejam só vocês. Porque embora a África seja em boa parte dominada aí pelos muçulmanos, no Senegal, mais especificamente, o Natal é celebrado tanto por cristãos como por islâmicos. Olha só, lá na capital Dakar, por exemplo, toda a cidade ela é decorada com árvores, luzes, e o povo celebra em conjunto tantos feriados muçulmanos como os cristãos, já que eles são vistos como uma oportunidade para compartilhar e viver em espírito comunitário. Olha só que bacana. E lá o Papai Noel é conhecido como Pérez Noel. Muito bem, será que tem parentesco com a Glória Pérez? E lá na Rússia, como é que é o Natal? O Natal na Rússia é um pouco diferente, porque ele é celebrado em janeiro, não é em 25 de dezembro. Eles seguem lá o calendário juliano, o calendário antigo. E nesse calendário juliano, o Natal só acontece no dia 7 de janeiro, né? Já bem depois do Dia de Reis aqui no Brasil, né? Já bem depois da data do calendário gregoriano, que é o que a gente usa atualmente em quase todo o mundo. E fechando, lá na China, vamos ver como é que os chineses comemoram o Natal? Eles comemoram comendo maçã. Olha aí, porque mesmo o Natal não sendo um feriado oficial naquele país, até por conta das restrições do partidão a feriados religiosos e até mesmo a manifestações religiosas, a data do Natal virou uma data para comer maçã. Maçãs embaladas em caixas especiais ou embrulhadas em papel colorido. Por que que isso acontece? Porque a palavra maçã em chinês e a palavra Natal são similares, e aí fizeram esse jogo de palavras e o dia do Natal virou o dia de comer maçã. Pois é, né? Cada país tem suas particularidades, cada país tem as suas diferenças, suas semelhanças, mas o importante é todo mundo celebrar junto. Até quem não acredita em Deus, em Jesus, comemora. Então tem que aproveitar o feriado mesmo, e que seja, claro, em boa companhia. Enfim, vamos agora de mais áudios que estão chegando pelo 899-9992-7022. Nossa amiga Márcia, participando lá de Pentecoste, Ceará. Fala, Márcia. Bom dia, boa tarde, boa noite, Maguila. Aê. Aqui, amiga Márcia, diretamente agora de Paraíba. É pertinho de Pentecoste. Oi, meu amigo. Hoje eu gostaria de ouvir com você a música do Roberto Carlos, Cavalgada. É muito linda essa música. Linda demais. Eu gostaria de oferecer para a Tia Nieta, ali em Pentecoste. Grande para todos os seus ouvintes de Pentecoste. Chiquinho Firmiano na Ombreira. Eu sei que ele gosta muito do seu programa. E para todos da Ombreira, né? E aqui em Caraipaba, minha irmã. Marciane, Marcília, Marciliane. E também para todos que estão na escuta. E para você também, vamos ouvir Cavalgada com o Rei Roberto Carlos. Boa tarde, lindo. São seus olhos, são seus olhos. E parabéns pelo seu maravilhoso programa. Feliz Natal, meu amigo. Pra você e pra todos os seus ouvintes. Valeu, minha querida. Pra você também, pra todo o pessoal aí que nos acompanha pela nossa FM 98,7. Vamos tocar sim, Roberto Carlos, já que fim de ano também é tempo de especial do Roberto, né? Agora que ele vai sair da Globo, quem vai tomar o lugar dele parece que é Fábio Júnior. Uma boa escolha também, uma escolha muito bacana. E depois, já que estamos nesse clima de especial do rei, vou trazer a gravação da música Chegaste, na voz de Valdones, o sanfoneiro voador. Então vem essa sequência em ritmo de emoções. Abraço, Ronaldo de Sá, aqui na sua bodega do Maguila. E daqui a pouco eu volto com o sorteio da palavra-chave premiada, hein? Valendo um pix de R$50. Canta, Robertão! Vou cavalgar por toda a noite, por uma estrada colorida, usar meus beijos como açoite e a minha mão mais atrevida. Vou me agarrar aos seus cabelos pra não cair do seu galope. Vou atender aos meus apelos antes que o dia nos sufoque. Vou me perder de madrugada pra te encontrar no meu abraço. Depois de toda a cavalgada, vou me deitar no seu cansaço, sem me importar se nesse instante sou dominado ou se domino. Vou me sentir como um gigante ou nada mais do que um menino. Caminhando, ainda me pego recordando Lágrimas rolaram dos meus olhos que enxuguei mais de uma vez. Tenho algumas marcas que ficaram em meu sorriso nesses anos. E também lembranças tão bonitas que o tempo não desfez. Quem diria que você viria sem dizer que vinha, porque nunca é tarde para apaixonar-se. Chegaste, senti na minha boca um te quero, como um doce com caramelo. Necessitava um amor sincero. Chegaste, ouvi da tua boca um te quero, pra se apaixonar sempre a tempo. Necessitava um amor sincero. E agora que eu conheço os caminhos que me levam pros teus braços, agora que o silêncio é uma carícia que a felicidade traz, você e seu sorriso iluminam minha vida e meus espaços. E chega me dizendo num sorriso, não me deixe nunca mais. Quem diria que você viria sem dizer que vinha, porque nunca é tarde para apaixonar-se. Chegaste, senti na minha boca um te quero, como um doce com caramelo. Necessitava um amor sincero. Chegaste e ouvi da tua boca um te quero, pra se apaixonar sempre é tempo. Necessitava um amor sincero. Senti na minha boca um te quero, como um doce com caramelo. Necessitava um amor sincero. Chegaste, ouvi da tua boca um te quero, pra se apaixonar sempre a tempo. Necessitava um amor sincero. Linda, linda, Valdones, chegaste, versão daquela do Roberto Carlos e da Jennifer Lopes. E falando em Roberto, tocamos antes Cavalgada, pedido da Márcia, lá de Pentecoste, Ceará. Mas agora, meus amigos, é a hora que todo mundo estava aguardando ansiosamente. Palavra-chave premiada. É a hora do último sorteio da palavra-chave premiada do ano 2024, que era Presépio. Tivemos 12 participações. Você que está aqui no nosso Instagram, arroba Bodega do Maguila, tá vendo aqui direitinho o sorteio. E vamos ver agora quem vai faturar um Pix de R$50, cortesia da nossa Bodega do Maguila. Será se vai de novo para a Rádio CNS de São Bernardo do Campo, São Paulo? Será se vai para outra pessoa? Cruze os dedos, porque nós vamos sortear agora em 3, 2, 1... E... Alô, você do DDD 85, final 4609, alguém do estado do Ceará ganhou, olha aí que maravilha, pelo DDD deve ser a galera de Pentecoste, oh, coisa boa, a nossa FM dá muita sorte, parabéns pra você que ganhou, você que não ganhou, mas participou, continue tentando, tá, porque quem tenta consegue, e ano que vem tem muito mais sorteios da palavra-chave premiada, quem sabe até com premiações maiores, e eu espero contar, claro, com a sua audiência e a sua participação. Mas, meus amigos, já estamos chegando aos instantes finais da nossa bodega especial de Natal. Quero agradecer mais uma vez a vocês pela paciência, pela atenção, pela desatenção. Desejar um feliz Natal do fundo do coração, que o espírito cristão, né, do menino nascido lá na manjedoura de Belém, há 2024 anos atrás, esteja sempre com vocês, até mesmo quem não acredita. Antes da gente ir embora, nosso jabá, redes sociais, Instagram e Anjos da Silva, locutor. Tem também o Instagram do nosso programa, arroba Bodega do Maguila, e o nosso site site bodegadomaguila.com.br. Para fechar com chave de ouro, eu vou deixar essa belíssima mensagem na voz do saudoso Cid Moreira, A Desiderata. Ouça com atenção esse poema, é uma mensagem belíssima, é o meu desejo, o desejo de todos nós da Bodega do Maguila, das rádios da Rede Bodega Sat, para você, nosso ouvinte, nesse fim de ano, nesse novo ano que se inicia. E nos vemos semana que vem, no especial de Ano Novo, sim, se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo o meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou me embora. Valeu, galera! Feliz Natal! Oh, oh, oh. Valeu, galera! Até a próxima! Siga tranquilamente entre a inquietude e a pressa, lembrando-se de que há sempre paz no silêncio. Tanto quanto possível, sem humilhar-se, viva em harmonia com todos os que o cercam. Fale a sua verdade mansa e claramente e ouça dos outros, mesmo a dos insensatos e ignorantes. Eles também têm sua própria história. Evite as pessoas agressivas e transtornadas. Elas afligem o nosso espírito. Se você se comparar com os outros, você se tornará presunçoso e magoado, pois haverá sempre alguém inferior e alguém superior a você. Intensamente o que já pôde realizar. Mantenha-se interessado em seu trabalho, ainda que humilde. Ele é o que de real existe ao longo de todo o tempo. Seja cauteloso nos negócios, porque o mundo está cheio de astúcias. Mas não caia na descrença. A virtude existirá sempre. Muita gente luta por altos ideais, e em toda parte a vida está cheia de heroísmo. Seja você mesmo. Principalmente, não simule afeição, nem seja descrente do amor. Porque mesmo diante de tanta aridez e desencanto, ele é tão perene quanto a relva. Aceite com carinho o conselho dos mais velhos, mas também seja compreensivo aos impulsos inovadores da juventude. Alimente a força do espírito, que o protegerá no infortúnio inesperado. Mas não se desespere com perigos imaginários. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. E a despeito de uma disciplina rigorosa, seja gentil para consigo mesmo. Você é filho do universo, irmão das estrelas e árvores. Você merece estar aqui. E mesmo se você não pode perceber, a Terra e o Universo vão cumprindo o seu destino. Portanto, esteja em paz com Deus, como quer que você o conceba. E quaisquer que sejam seus trabalhos e aspirações na fatigante jornada pela vida, mantenha-se em paz com sua própria alma. Acima da falsidade, dos desencantos e agruras, o mundo ainda é bonito. Seja prudente. Faça tudo para ser feliz. Olá, meu nome é Eduardo. Eu sou um alcoólatra. Minha vida girava em torno da bebida e afundava cada vez mais. Só eu não enxergava, quase perdi família, emprego, sei lá. Consegui parar de beber graças a Alcoólicos Anônimos. Se você quer parar de beber, procure o AA. Eles podem mesmo te ajudar. Em Fronteiras, visite o grupo de Alcoólicos Anônimos Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado Avenida Manuel Valério, Centro de Fronteiras, Piauí. Reuniões às quartas-feiras, 7 horas da noite, e aos sábados, às 5 horas da tarde. Se o seu problema é beber, o problema é seu. Se o seu problema é parar de beber, o problema é do AA. Alcoólicos Anônimos, uma nova vida com sobriedade, serenidade. Evite o primeiro gole. Hoje vou virar o saco, safado pra cima. Vamos pro irmão. Bebe hoje, bora tomar uma agora. Só se for agora, cuida. Tô descendo pra lá. Eu vou te esperar no bar. Está a fim de passar bons momentos com amigos e se divertir para recarregar as energias depois de um dia de trabalho? No Bar do Adailton, você encontra um ambiente tranquilo e confortável. É sempre bem atendido e a cerveja chega geladinha. Venha conhecer o Bar do Adailton. Temos também refrigerantes, bebidas quentes, a cachaça de sua preferência e boa música. Estamos localizados no Mercado Público de Fronteiras, Piauí, centro, em frente ao calçadão da Praça Getúlio Vargas. Organização Adailton e Família. Fone Zap 89 999 82 75 39. Par do Adailton. Agora, só se for agora, cuida. Tô descendo pra lá. Vamos, Barcineu, eu preciso de um milagre. Casa do Caldo e Restaurante Sabor Caseiro. Você dispõe de um cardápio variado. Confira: caldo de carne com creme de macaxeira. Temos carnes, carne moída, frango. Temos sopa panelada. Aos finais de semana, servimos refeições. Servimos também café da manhã. Temos caldo e panelada todos os dias da semana. Nossos horários de funcionamento: de segunda a sexta, o dia todo. No sábado, até 1 hora da tarde. Aos domingos, das 4 da manhã até 1 hora da tarde. Estamos localizados na Rua da Feira da Fruta, centro, Fronteiras, Piauí. Fones Zap 89 999 09 3329. Irmã Claudênia 89 999 00 0628. Irmã Ana 89 9409 3855. Cláudio. Organização Irmã Claudênia. O milagre que eu espero. Atenção, atenção! Chegou a hora de renovar seu celular. Venha para a ConectCell, a sua loja de celulares, assistência técnica e acessórios de confiança. Promoções imperdíveis em smartphones de última geração. Assistência técnica rápida e eficiente para consertos de todos os modelos. Não perca mais tempo. Seu celular merece o melhor. Visite-nos hoje mesmo e confira as ofertas. Estamos localizados na Avenida 7 de Setembro, em frente ao João Coleta. Centro de Fronteiras, Piauí. ConectCell, a sua loja de celulares, assistência técnica e acessórios de confiança. Conectando você ao que há de melhor em tecnologia. Ligue agora: 89 994 22 1333. ConectCell, onde a sua conexão é nossa prioridade. Vem pra ConectCell. Depósito de bebidas Dois Irmãos. Bebidas em geral, cervejas de várias marcas, refrigerantes, completo surgimento de bebidas quentes, bom preço, bom atendimento. Entregamos em domicílio através dos fones Zap 89 999 24 84 30 e 89 999 24 98 85. Estamos em novo endereço. endereço, Avenida 7 de Setembro, ao lado da churrascaria do Duval, Fronteiras Piauí, organização Holmes Pereira, depósito de bebidas, Dois Irmãos. Quer economizar na hora de comprar medicamentos? A Drogaria Biofarma é o seu lugar. Avenida 7 de Setembro, em frente à Autoescola Fronteiras. Na Drogaria Biofarma, temos medicamentos pelo menor preço e o melhor atendimento. Temos a maior variedade em medicamentos éticos, genéricos, similares e perfumaria. Contamos com serviços de aplicação de injeção, nebulização, verificação de pressão. Aceitamos PIX e cartões de crédito e débito. Nosso funcionamento das 7 da manhã às 10 da noite. Entregamos em domicílio. É só chamar no zap 999-87-9039 ou 999-74-9759. Drogaria Biofarma, Fronteiras Piauí, organização Pedro Hudson e família. Oi, gente! Olha, gente, Everaldo Variedades, tudo em acessórios para aparelhos, celulares, capinhas, películas, fones de ouvido e muito mais pra você! Gente! Carregadores. Ei, temos aparelhos celulares da Xiaomi, novos e com um ano de garantia. Aparelhos iPhone, é o da maçã, novos e usados pra você. Vem pra Everaldo Variedade, tudo em acessórios. Vem! Olha, trabalhamos com assistência técnica em todos os tipos de aparelhos celulares. Estamos há mais de 15 anos no centrão da cidade. Fronteiras, alô Fronteiras! Gente, localizado aqui na rua Ângelo Pereira, de Souza 214, a organização, quem manda no negócio é ele, Everaldo, aqui você conhece, aqui você confia. Olha o contato aí, 899-9978-5765, Everaldo Variedade, tudo em acessórios, assistência técnica, celulares novos e usados pra você. Vem! Ei! Na rua Ângelo Pereira de Souza, no centrão de Fronteiras, Everaldo Variedade. O radiotécnico Neto da Eletrônica Leal avisa aos clientes e amigos da cidade e do interior que está com a sua eletrônica na mesma rua Ezequiel Batista de Souza, bairro Mutirão, próxima à 16ª Gerência de Educação, número 183. Eletrônica Leal, assistência técnica, consertos, peças para o seu aparelho, consertos em fornos elétricos, ventiladores, micro-ondas, TV de LED, caixas de som, DVD player, CD player, som automotivo. Organização Neto Leal. Telefone para contato, fone zap 999-332663. Fronteiras Piauí. Eletrônica Leal. Tá certo quem diz. Com saúde não se brinca. Por isso, Fronteiras agora tem a Farmácia Bom Preço. Farmácia Bom Preço é economia com mais saúde. Aqui nós cuidamos de você. Somos a única com atenção farmacêutica e gratuitamente. Aplicação de injetáveis, aferição de pressão, teste de glicemia, nebulização e tudo em espaço climatizado. Nossos medicamentos são de alta qualidade com os menores preços de Fronteiras. E você ainda pode pagar com todos os cartões. E pode até dividir em 30, 60 e 90 dias. Farmácia Bom Preço, atendemos de 8 da manhã às 10 da noite. E se você preferir, levamos até você pelo Disque Entrega. Ligando para 999-24-9218. Farmácia Bom Preço, uma farmácia completa cuidando de você. Aproveite as nossas promoções. Venha nos visitar. Fone 999-37-2102. E o Disque Entrega 999-24-9218. Farmácia Bom Preço. É economia com mais saúde. Farmácia Bom Preço, agora em novo endereço, Avenida 7 de Setembro, ao lado do Mercadinho Patrícia e da Metalúrgica Magnata. Fronteiras Piauí. A número 1 em sucesso. 87,9. A rádio que toca o seu coração.